Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir o Online Music Contest na Rádio Antena Web. Hoje vou-lhe falar de outro concurso de música online. Desta vez é o concurso de música no mundo online. Este, como todos os outros, pretende unir todos os estilos de música através de um jogo. E digo de um jogo, pois este concurso não é nada mais, nada menos do que uma competição. Quanto às regras, não tem com o que se preocupar, pois são as mesmas dos outros concursos de música online de que lhe falei nas anteriores edições. Hoje não defini nenhum critério para a escolha das músicas. Optei por ouvir as músicas das várias edições e escolher aquelas que mais gostava. Começamos com Rasmus Walter, cantor e guitarrista dinamarquês. Antes de se lançar a solo, era vocalista e guitarrista da banda pop rock Grand Avenue. A música que vem já de seguida é do seu segundo álbum, lançado em 2012, e tem o nome de Endless. So do you not can say Går vi to ikke længere på den samme vej Denne gang er jeg gået For ikke at vende mig Så du jo nok kan forstå Har jeg ikke mere at fortælle dig Du kan sige hvad du vil Men hvorfor siger du det ikke som det er Du er som du er Så upræcis så langt fra ikke en smule mere Alt det du kommer fra Alt det du løber mod Alt det du løber mod Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Det er så endeløst Det skiftende humør Har kastet mig rundt, men aldrig grebet mig igen Er blevet en smule skør Ved ikke præcis hvornår og hvordan Hvor langt skal du gå Før du tager kigge lidt på dæmonerne Ja, dine skyer er grå Og dine øjne er tomme, dine dage er blå Ja, du er som du er Så upræcis, så langt fra ikke en smule mere Alt det du kommer fra Alt det du løber mod Alt det du løber mod Ja, det er så endeløst Ja, det er så endeløst Ja, det er så endeløst Ja, det er så endeløst Upræcis så langt fra ikke en smule mere Alt det du kommer fra Alt det du løber mod Alt det du løber mod Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Ja det er så endeløst Når du kan se Går vi så endelig længere på den samme vej Ja det er så endelig gang at jeg går For jeg forbinder mig A próxima artista é da Dinamarca, chama-se Jean Wigmore, e a sua voz é comparada à da artista Amy Winehouse. Fez também já alguns anúncios publicitários. O tema Black Sheep é o tema que vai ouvir já de seguida, mas antes deixe-me dizer-lhe que pertence ao álbum Great and Wine, que foi lançado a 25 de fevereiro deste ano. Oh, um dos seus temas a concurso neste festival foi Christina Aguilera. O tema Your Body entrou no top 10 das músicas mais ouvidas em diferentes países. Um facto importante que comprova o sucesso do single é que no primeiro dia em que esteve disponível foi ouvido por mais de 11 milhões de pessoas. Fica então com o tema Your Body de Christina Aguilera. Esta é da Eslováquia e chama-se Nela. Ficou conhecida por ter participado no Festival Eurovisão da Canção de 2009. Na Eslováquia, o tema Soul in Love está no topo da tabela das músicas mais ouvidas e parece ser para perdurar. Soul in Love, agora na Rádio Antena Web. What anybody thinks, as long as you are here with me, here with me. Well, from here, I don't know you. The only one I want, the only one I'm so meant to be. I'm ready to jump, I'm never going under. I need you, I can't wait any longer. Oh, oh, I'm so oh, in love. Capable of feeling, I know that we're the best. Taking every risk, I'm taking every chance. Oh, oh, I'm so oh, in love. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Destiny has brought us here. I can't believe how much I feel since like viajamos até a Austrália e desta vez vamos ouvir o tema Kingdom da cantora, modelo e atriz Erica. Did you ever stop to think how it feels to be me wanting you? But no, you never stop to think, cause it's not what you do. Have you ever cared about anyone in your life, someone else? Tell me what it is you want. Is it us or yourself? It's cold out here where I am. I've been waiting with open arms while you're shut inside yourself. I'm shattered on the outside. A look from your cloud at the world down below. No, you never stop to look. You're too proud and it shows. Could you ever open up to someone, even once in a while? How does someone get to talk to the one in your smile? It's cold out here where I am. I'm tired of being on my own, waiting for a sign that you can let me inside. Esta viagem aos cantos do mundo da música, é vez de falar de Rebecca Ferguson. A cantora inglesa diz que se inspirou em artistas como Aretha Franklin e Amy Winehouse. Contudo, antes de ouvir o tema Backtrack, devo dizer-lhe que conto consigo no próximo domingo. E se assim o desejar, pode deixar os seus comentários e sugestões na página oficial da Rádio Antena Web.info ou então na página do Facebook da Rádio Antena Web. Fica então com o tema Backtrack, da artista Rebecca Ferguson.